espero chegar ao agosto para regressar. E choro de alegria quando chegou a viada, e rezo a Nossa Senhora para me abençoar. Estou longe, mas um dia vou voltar e ficar na minha terra de uma vez. Estou longe, mas um dia vou voltar. Tenho muito orgulho em ser português. Estou longe, mas um dia vou voltar e ficar na minha terra. Não tenho vergonha de ser um imigrante. Trabalho e vivo distante da terra natal. No som do carro ouço as canções do marante e choro de saudades do meu Portugal, da bela portuguesa e da transmontana. Espero chegar um agosto para regressar. Choro de alegria quando chego a viada e rezo a Nossa Senhora para me abençoar. Estou longe, mas um dia vou voltar e ficar na minha terra de uma vez. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. E eu aqui estou bem, graças a Deus. Ora, 9:07 e vocês estão então à escuta da Rádio Arcanciel com mais uma emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E ora, para quem trabalha, que tenha um ótimo trabalho e muita coragem. Para quem viaja também, ótima viagem. E hoje somos o dia 21 de março de 2023. Então, a gente chegou à primavera, não é? Estamos na primavera. E então, quanto à nossa meteoria, estamos com 6 graus a 15 durante a tarde, mas com nuvens e riscos de chuva. E começamos então com a nossa emissão que tem por título O Amarante. Um dia vou voltar. E vamos continuar então com as nossas belas músicas. E vocês estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com muitas, muitas músicas românticas. Então vamos já recomeçar com a nossa segunda música, com Leandro, Que Mal Te Fiz Eu. Por enquanto, ainda não fez mal a ninguém, não é? Então, desejo-vos um ótimo dia e uma ótima coragem e uma boa escuta na nossa rádio, na Rádio Arcanciel 96.2. Não entendo porque não me falas e viras a cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalhas. Quando tens conversas sobre mim, porquê tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que A mesma dor pela mulher que

da minha vida. Quero curar esta ferida que ficou no meu coração. Agora vai, leva contigo o que fizeste, mas não esqueças que deixaste em mim toda a tua traição. Só quiseste brincar com os meus sentimentos, porque mentias para mim só para me agradar. Eu era tudo para ti, sou eu e mais ninguém. Mas se outro preferes, agora sou eu quem não te quer mais. Agora sai de uma vez da minha vida. Quero curar esta ferida que ficou no meu coração. Agora vai, leva contigo o que fizeste, mas não esqueças que deixaste em mim toda a tua traição. Uma vez na minha vida, quero curar esta ferida que ficou no meu coração. Agora vai, leva contigo o que fizeste, mas não esqueças que deixaste em mim toda a tua traição. Horas e 25 minutos e vocês estão à escuta das manhãs românticas. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Então, quando acabar esta canção, passarei uma página de pubs e a seguir viraremos com as nossas belas músicas. Uma ótima manhã para vocês todos e uma bela terça-feira e uma manhã de primavera. A partir desse momento aprendi também que o amor é muito mais, muito mais. Contigo aprendi que o amor também nos faz chorar, e quando o coração não quer o fim, deixa de bater e de sonhar, simplesmente chora. Já não estás. Contigo aprendi que o amor também nos faz sofrer. A dor não se vê, mas é assim. Como um temporal no nosso ser, leva tudo embora sem a gente crer. Contigo aprendi. Nós dois fiquei frio, mas tudo passou.

sentimentos. Não posso mais aguentar calado, esconder momentos. Eu quero mais. Palavras perdidas ficam por dizer. Horas e 45 minutos e estamos à escuta de Beto, Memórias Esquecidas. Então, e continuamos com o nosso Clemente Glória. Glória. Eu espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Muitas ondas, sigo os teus passos, livres como o vento que sopra nesta terra. Traz-me as palavras desta bela história que se chama glória. Glória, tu és tudo. Perfume da mais bela flor.

pois o melhor é abraçar na primavera. Então a primavera começou ontem, é hoje, não é? E espero que vamos ter uma linda primavera. E temos sempre com as florzinhas a arrebentar, as árvores a arrebentar. É sempre mais bonito do que o inverno, então, não é? Ora, e vamos à escuta de Tony Carreira. Bed of nails, she makes me wait, and I'll wait. Ora, e vocês estão à escuta das manhãs românticas, e então tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para a sua colega Rosi, para a Glória, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo todas as pessoas que trabalham com ela e para o seu patrão, e também não esquecendo o seu xerri e também o animador. E de minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia e tudo bom e muita saúde. E então vamos ouvir aqui a cançãozinha dela que tem por título Tony Carreira Resta, que é a canção dela preferida. Então vamos escutar esta bela canção. Je suis prêt à changer si j'ai pu te baiser. Voltar um dia aqui para me encontrar, voltar de novo a poder te

avião. Tomando água de coco era uma tentação. Virava o coco na boca, dava uma lambidinha, derramava água na roupa e ficava molhadinha. Naquele jeito gostoso atiçava o meu desejo. Deu vontade de beber água de coco no seu beijo. Ela segurava o coco e alisava o canudinho. Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no coco só pra me deixar doidinho. Ela balançava o coco e também meu coração. Eu ali naquela sede, parecendo um coco verde que a rapaz tava na mão. Era o sol do meio-dia, tava um calor arretado, quando ela foi chegando e já sentando do meu lado. Nunca vi coisa mais linda que mulher e avião. Tomando água de coco era uma tentação. Virava o coco na boca, dava uma lambidinha, derramava água na roupa e ficava molhadinha. Naquele jeito gostoso atiçava o meu desejo. Deu vontade de beber água de coco no seu beijo. Ela segurava o coco e alisava o canudinho. Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no coco só pra me deixar doidinho. Ela balançava o coco e também meu coração. Eu ali naquela sede, parecendo um coco verde de que ela passava a mão. Ela segurava o coco e alisava o canudinho. Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no coco só pra me deixar doidinho. Que é bom, então toca a mexer aí desse lado. Quem estiver em casa, que se puder dar um pezinho de dança, que dia. Opa, vamos treinar um bocadinho para o baile no dia 22 de abril, que estará cá com nós o Jorge Guerreiro na sala de nutrição de São João de Belém. Então, uma ótima escuta e fique bem na Rádio Arcancel 96.2. Mexe, mexe, que é bom. Mexe, mexe, que é bom. 10:37 e continuamos então com as nossas manhãs românticas e estamos à escuta de José Amaro, uma roseira enxertada. E como estamos no ponton, agora estamos na primavera, não é? E as florzinhas vão começar a rebentar e essas lindas roseiras para a gente cheirar. Então, uma ótima manhã e boa escuta na Rádio Arcancel 96.2. Aquela linda roseira. Ora, 10 horas e 42 minutos, eu tenho aqui mais uma música pedida da parte de Rosi para Manuela de Araújo e para o seu Charri também, e não esquecendo animadores também e todo o auditório da rádio. Então, eu vou passar aqui uma canção de Tony Carreira, que ela disse para escolher e passar uma canção de Tony Carreira. Eu vou então passar aqui de Tony Carreira com Lara Fabian, Um Amor Assim Je T'aime. Então vamos ouvir esta linda canção de Tony Carreira. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre aurait peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de me pardonner. Les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Talvez para nós os dois pudesse haver outro final. Esquecemos-nos de amar, mesmo o amor ficando igual. Nesse silêncio mar, tanto deixamos por dizer. Deitamos tu e eu, tudo a perder. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star. Tu sentavas-te à mesa e

Continuamos com as nossas belas músicas e desta vez tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Sr. Faria. Sr. Faria que pede uma cançãozinha de Tony Carreira para o seu colega de trabalho, Iaia, Iaia e Floron. Floron, e então para o Sr. Faria escutar com os seus colegas de trabalho, vamos ouvir o Tony Carreira. Então vamos escutar Tony Carreiro, o mesmo de sempre. E conseguiu tudo. E já não sou, mas sou lá no fundo o mesmo de sempre. No mesmo caminho que olha inocente, como era em menino. O mesmo de sempre, pela mesma estrada. Vamos seguir ao horas e 20 minutos, estamos então à escuta de Sou um Cowboy Fora da Lei. Bonita música que venho de descobrir. Cowboy fora da lei, não imaginam aquilo que eu passei. Tenho um chapéu e uma espora prateada, um revólver Ora, 11 horas e 21 minutos e vimos de escutar Cowboy Fora da Lei. Vamos continuar com as nossas manhãs românticas. E tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Margarida Valente para seu marido Adriano Rocha, que lhe desejam um ótimo dia, tudo bom, e que anda a trabalhar, não é? Tem que ser, a gente tem que lutar por a vida. E então ela pediu para passarem hoje o Rubem Aguiar, a música do Gago. E também não esquecendo o animador. Então, eu desejo um ótimo dia, tudo de bom, muita saúde, e vamos ouvir então o nosso Rubem Aguiar com a canção do Gago. A mulher que ele tanto amou foi embora. E em frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção de que e dizia assim: você que nunca gostou de mim, só me mijou fora. Eu que te futuramente que metesses no concurso de freiras, me tornaste uma pupu e donzela. Um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim, e só me mijou, me jogou fora. Eu que te fui, futuramente que metesses no cu, no concurso de freiras, te tornaste uma pupu e donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. Ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim, e só me mijou fora. Eu que te fui, futuramente que metesses no cu, no concurso de freiras, tornaste uma pupu e donzela. Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Ia pescar, você vai ver. Vai mudar isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus. Ora, então aí vimos de ouvir Rubem Aguiar, a música do Gago foi pedido de Margarida Valente para seu marido Adriano Rocha. Então, eu desejo-lhe um ótimo dia. E vamos então continuar com as nossas belas músicas e vai ser então o Jorge Ferreira, Um Velhinho Caminhava. E esta música é dedicada de António Lourenço para todos os seus colegas, para o animador, o meu muito obrigado por ele, que desejo um ótimo dia. E também para uma pessoa que estão sempre à escuta e para todos que estão à escuta da nossa rádio, da Rádio Arcancião 96.2. Então vamos ouvir esta bonita música. Escutem-na bem. Então, uma ótima manhã. Um velhinho caminhava. travailler, tailler, c'est difficile de les quitter. C'est ma chair et mon sanglier, ma famille, ma vie et le village où mon père est né. Mais j'emmène avec moi la Damiña Terra. Se volo patata, se ti garrafi, tu porto dans la gova. Maillot de la sélection, le maillot des champions. Sur mon dos, je porte, s'il y a des jaloux, oh, y'a que ce fonda.

amar com amor e paixão, ser o teu eterno apaixonado. Esta paixão é tão louca por te amar deste jeito, não suporto esta dor no meu peito, por não ter o teu amor só para mim. Sozinho aqui, na minha vida é nada sem o teu amor, é uma vida sem nenhum valor. Eu preciso de ti, não consigo mais evitar esta dor que há em mim, nem conter um sentimento por ti, se não posso viver. É tão louca por te amar deste jeito, não suporto esta dor no meu peito, por não ter o teu amor só para mim. Sozinho aqui, na minha vida é nada sem o teu amor, é uma vida sem nenhum valor. Estamos quase a chegar à nossa reta final. Então vocês, a partir das 13 horas e 30 até às 17, podem ficar à escuta ainda da rádio com o Música Dança com Nicola. E depois a RTP, e a seguir podem ficar com a Electric Shock avec Christophe a partir das 19 às 21. E amanhã encontrarão o Frankie, o Robin Matan, e a seguir encontrarão então Portugal em Festa com o nosso animador Vitório. E a seguir com a RDP Internacional, e a partir das 14 horas estarão então com a música da Glória. Glória, que é a nossa animatriz, das 14 às 16 horas. E a seguir continuarão com as belas músicas na mesma, com Zip Galé, depois a RTP e Tradições Tradicionais, a Violeta. E então, vocês, se quiserem continuar com a RTP Internacional, ou a Rádio Arpacem pode ficar à escuta com este desanimador. Não brinque de amor comigo, eu já não aguento. Então estamos à escuta do trio Clávio. Não brinques de amor comigo. É verdade que a gente não deve brincar com amor. A gente tem amor, tem que guardar. Não pode ser brincadeira, porque magoa, magoa muita, muita gente. É quase como a primavera magoar as lindas flores. Amor, eu preciso acordar em ponto seguro. Não posso ver meu coração dando medo no escuro. Por isso me diz que eu sou seu amor de verdade. Não dá pra viver esperando pela sua saudade. Conheceu felicidade, foi dar no mar da saudade, inundado da paixão. A noite fria entre as paredes do meu quarto, rolo na cama, mas não consigo dormir. Sai da parede, de repente o seu retrato, braços abertos, vem caminhando pra mim. Vem, meu amor. Falta. Vem, meu amor, ou a saudade me mata. Pois meu corpo viciado, com teu corpo acostumado, tá sentindo a sua falta. Se saio à rua, te procuro entre as pessoas, qualquer pessoa tem um pouco de você. Ó, triste sina de mulher apaixonada, por me dar sem querer nada, fui condenada a sofrer. Daqui pra frente vai ser outra minha vida. Vou aprender a controlar meu coração. Eu sei que um dia cicatriz essa ferida. Então vou gozar a vida sem amor e sem paixão. Vem, meu amor. Sentindo a sua falta. Vem, meu amor, ou a saudade me mata. Pois meu corpo viciado, com teu corpo acostumado, tá sentindo a sua falta. Vem, meu amor. Amor, ou a saudade me mata. 11:56 e estamos à escuta em tom de Fernando Santana, Não Me Abandones Não. E você sabe que eu vou ter que vos abandonar porque estou a chegar ao fim da minha emissão. Eu tinha gosto em cá ficar, mas as horas passam e depois a gente tem que dar a praça ao outro, não é? Então, até mais daqui a um bocadinho, que depois despeço-me de vocês. Ouçam bem. Pois é, não sei viver sem ti. Estamos à escuta do Fernando Santana e é com esta bela canção que acabo a minha emissão com as manhãs românticas. Então, marcaremos encontro cá para sexta-feira com mais uma emissão com o fim de semana à porta. Com o fim de semana, quando chegar, a gente fica todo contente, não é? Mais uma semana que se vai embora. E ora então, e só vos tenho a dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês esta manhã e muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram e que tiveram a falar comigo um bocadinho ao telefone e também desejo um ótimo dia e uma ótima primavera que começa hoje. Então, bom apetite e fiquem com a RTP Internacional para escutar algumas notícias lá de baixo. E tudo bom e bom apetite a todos. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã, nos Açores. Marcelo Rebelo de Sousa não poupa nas críticas às propostas do Governo para resolver a crise na habitação. O Presidente da República classifica o pacote de inoperacional e lamenta que tenham sido criadas expectativas que vão ser frustradas.